Essa menina canta demais. O nome dela é Jéssica. Boa noite, velha! Ô, Jéssica! Oi, Lina! Tudo já? Faz uma música pra você, tá? Essa menina canta top, sim. Vamos cantar, quer? Vamos cantar explicar depois um dó maior? Dó maior. Me deixa ver com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Sou louco, complicado. Sou frente meus defeitos. Você finge que não vê. Vou me ver chorar. Vou me ver sofrer. Mas pode ir. Thank you.